Você risca a sua Bíblia? Uma pessoa ficou muito indignada quando viu a outra circulando palavras na sua Bíblia e sublinhando e fazendo ligações entre versículos e anotando às margens várias coisas até a ponto de ficar difícil para outros lerem. Ela disse: "Você não tem nenhuma reverência com a sua Bíblia, anotando a caneta e riscando tudo? Como é que você vai ler depois?" E o que estava riscando a sua Bíblia deixou a pessoa falar tudo o que sentia e citou um versículo. "Veja aqui onde eu estou circulando. A tua palavra, Senhor, permanece para sempre nos céus." A palavra de Deus está nos céus. Aqui temos exemplares que nos fazem crescer na graça e no conhecimento da verdade. Mas não devemos idolatrá-los como objetos sagrados. A palavra é sagrada, porém, não pelo papel nem pela tinta, apenas pela palavra.